Não podia faltar, não. Essa machuca os corações. Muito prazer em revelar. Você está bonita, muito elegante, mas jovem, tão cheia de vida. Eu ainda falo de flores e declamo seu nome. Mesmo os meus dedos me traem, disco seu telefone. É minha cara, mudei minha cara, mas por dentro eu não mudo. O sentimento não para, a doença não sai. Seu amor ainda é tudo, tudo. Daquele momento até hoje esperei você. Você sou eu. E esse medo terrível de amar outra vez é meu. Sei, não devia dizer. Disse, perdoa. Bem que eu queria encontrá-la e sorrir uma boa. Mas convenhamos, a vida nos faz tão pequenos. Nos preparamos pra muito, choramos por menos. É minha cara, mudei minha cara, mas por dentro eu não mudo. O sentimento não para, a doença não sai. O amor ainda é tudo, tudo. Daquele momento até hoje esperei. Daquele maldito momento até hoje, só você. Eu sei que o culpado de não ter você sou eu.